essa uma aproximação maior dos sujeitos em constante risco, filmando não apenas suas paisagens e rostos, mas também seus tempos de permanência e resistência. E como falar da passagem desses tempos e de como eles se configuram? O tempo se revela em camadas sobrepostas. Seria um cinema ou vídeo experimentações possíveis desse tempo? E o que é possível trazer do que fizemos ou falhamos até então? E já há uma potência de mobilização do corpo quando nos propomos essa troca de narrativas, experimentar e conhecer outros recortes espaciais e temporais de experiências estranhas e, ao mesmo tempo, familiares. Mas e se elaborarmos uma ativação poética do afeto? O afeto mesmo como corpo de emergência, o corpo sensibilizado, principalmente o corpo político. Ou seja, um corpo que saia do modelo do controle de afeto, como já disse Sueli Ronick, um corpo que saia do modelo funcional da linguagem, informativo, endurecido e do discurso direto. A partir de tantos levantes de mobilização, processo de resistência, vivências coletivas, espaço e intimidade que existiram... Tô. A gente tá aqui atrás, tá difícil de ouvir. Tá? Você tá falando muito rápido, mas a gente não tá conseguindo acompanhar. Desculpa, a gente entra num fluxo e vou mais devagar. Acho que tá funcionando. Tá? Beleza. Não, eu consigo. A partir de tantos levantes de mobilização, processos de resistência, vivências coletivas, espaços de intimidade que existiram e ou estão em processo no cotidiano, onde encontrar desvios e desregramentos? Tá bom? Tá rolando? Sim. Bom. Ou como criá-los. E também como encontrar nesses desregramentos operações políticas possíveis. O desvio da linguagem como desautomatização, reorganização do corpo e tomada de medidas curativas ou terapêuticas. Serra é um projeto artístico que tem acontecido na Serra da Monguba, mais especificamente no território indígena Pitaguari, no município de Maracanaú, no Ceará. Dentro da serra, existem três aldeias principais, assim como uma mineradora ativa e mais duas inativas. Uma mineradora bem no meio do território indígena mesmo, uma bolinha que não se entende como território indígena no meio daquela área. Uma das mineradoras inativas teve seu território tomado pelo povo Pitaguari, mais especificamente em 2011. Essa retomada e ocupação da antiga cava teve e tem um forte cunho político, simbólico e espiritual. Primeiramente, o processo de retomada levou diversos povos indígenas e quilombolas, além de outros militantes, ao enfrentamento com os donos da mineradora, que tinha concessão da terra na época, e com a polícia e com outros órgãos da justiça. Com a permanência no território, o espaço passou a comportar terreiros espirituais tradicionais. O Museu Pitaguari e a Casa do Pajé, sendo uma ocupação espiritual e simbólica ligada à terra. A retomada é um espaço autônomo de autogestão. O processo de mineração nesse território que eles retomaram, para eles foi uma ferida muito grande. A escavação da terra, a devastação da flora e da fauna local, dentro da cosmologia pitaguari, vem como uma devastação deles mesmos, pois homem e natureza não se separam. Assim, a partir de uma expressão dita para nós pelo Pajé, de que sagrado é a terra que a gente protege, o processo poético do trabalho Serra tem sido produzir um vídeo em torno dessa cava retomada e das pessoas que a ocupam, pois, atualmente, há uma ameaça no processo de demarcação de suas terras, inclusive, ameaça a ocupação da cava desativada, que o objetivo é reativá-lo, né, iniciar o processo de mineração novamente. Alguns atentados de violência grave contra eles têm acontecido por conta dessa ameaça. Assim, a partir de falas que podem trazer o passado, o presente e o porvir, desde o princípio já era importante assumirmos coletivamente que os espaços ali são mais que humanos, eles são compostos. E tudo que pudéssemos fazer ali é um fazer como, é um compor um composto com esse limite da Terra. Nosso trajeto atravessa três situações distintas. Filmar a cava e sua paisagem entre a arquitetura de uma mina e a reocupação da natureza, onde gradualmente surge uma conversa com lideranças pitaguaris, contando de dentro da cava, que é também o terreno espiritual deles, a história da retomada. Outra situação consiste em acompanhar com algumas lideranças, praticamente todas mulheres, pois se trata de uma comunidade de forte presença política feminina, pequenos acontecimentos cotidianos que sejam capazes de falar sobre elas e suas relações com a comunidade, com a terra. Que, por exemplo, a dona Júlia, que é rezadeira e parteira, e a gente filma ela preparando um lambedor de quintal de ervas na sua casa. Ou a Fran, que é a filha do pajé, de dentro a gente filma ela de dentro da cava, que também é terreiro, e onde ela, onde ela se coloca para cantar duas músicas, pois os encantados, que dentro da cosmologia deles são seres antepassados, que vivem ali, que ocupam aquela terra também, tinham suspirado em seu ouvido que ela deveria fazer. Num processo de autoencenação, assim ela o faz, cantando uma música de força dos pitaguaris. E ela também sugere que as outras, no caso, Rosa e Dona Júlia, o fizessem também. Autoencenação cedendo lugar ao outro no gesto de direção que acompanha o resto da produção das imagens. Fran passa a nos contaminar a partir desses momentos, a cada vez que o canto se repetia. Ao final, decidimos filmar um toré no terreiro dos caboclos, que é aberto com esse mesmo canto suspirado pelos encantados. Assim, ao som do canto dos batuques, é possível escutar os animais da floresta. E, quando eu falo isso, eu não estou falando de uma imitação dos animais que eles fazem. Eu estou falando de uma ideia da cosmologia pitaguari, onde os animais surgem e ocupam aquele toré. A dinâmica do processo de filmagem se torna um jogo de cartas distribuídas que abriam espaço para outras regras, com outros dispositivos de realização. Assim, desejamos que o esforço de estar junto seja permanentemente anunciado, como a mesma música cantada várias vezes durante o vídeo. Filmar torna-se assim uma conjugação, uma relação onde se deve enlaçar ao outro, até na sua forma. E tudo isso nos impele a pensar na potência dessas linguagens como algo que faça sentido para a resistência deles no tempo presente. E a nossa resistência. Recentemente também, Pajé Barbosa nos colocou uma urgência de termos um material que possamos já divulgar na rede devido à tensão dos conflitos no presente. É uma questão que se desdobra em outras. Como é possível criar agenciamentos do que é compartilhado, produzido e montado junto? E como esses agenciamentos dão forma à própria produção? Ou seja, como esses agenciamentos inventam modos de organização dessa produção? E aqui tomo o conceito de agenciamento de produção e modos de organização a partir da apresentação de Marcelo Espósito, em 2014, no MUSAC, onde ele toma para si uma ampliação dos limites da prática artística, incluindo tarefas como ativismo social, docência, edição de materiais, entre outros modos de cooperação social como parte dessas práticas. Não se trata de nos limitarmos a caminhos, senão o contrário, encontrar no percurso o rumo que o projeto deve tomar, permitindo as composições, as junções de pistas, na busca por um pensamento transmetodológico de experiências corporais de partilhamentos, na cava esburacada, nos estrondos e nos tremores vividos dentro dela, na resistência dos mínimos gestos. Gente, é isso. Eu queria passar um pedaço do vídeo, mas eu ainda não consegui transferir. De repente, vai passando a apresentação para os outros. É porque eu não estou conseguindo conectar. Eu vou tentar aqui. Obrigada. Não, Obrigada, Juliane. Bom, eu queria passar a palavra, então, para o Krishna Passos, que é da UNB. Ele é doutorando em Arte e Tecnologia e mestre na linha de pesquisa pela mesma universidade, pesquisador da CAPES, e trabalha com diferentes mídias, objetos, instalações, intervenções urbanas, vídeo-arte, e nos últimos anos tem concentrado as suas pesquisas em arte sonora, climática, fenômenos físicos, acústicos, eletroquímicos e eletromagnéticos. A apresentação do Krishna se chama Silêncio, o Som. Uma dúvida, as perguntas a gente pode abrir no final, não é isso? Tá. está em PowerPoint. Pode. Delas também está em PowerPoint. Uma questão, ele vai... Só porque você vai trocar o computador, tá? Isso aqui não tem PowerPoint. Tá? Não, então, olha só, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer a minha apresentação já tá nesse computador. Uhum. Aí você traz um outro computador. Tá. E aí vai colocando a apresentação dele. Beleza, tranquilo. Pode ser. Ser. E a gente vai conectar nesse daqui agora. Tá. Nesse aqui? Isso. A gente vai ficar. Esse aqui era muito lindo. Já, tranquilo. Bom, a gente teve uma questão técnica aqui, a gente vai precisar alterar a ordem das apresentações e aí quero, por favor. Eu vou pedir só para a técnica vir de novo aqui, só um minutinho. São vários... Aqui, aqui. Não. Esse texto, pode deixar. Conseguiu? Bom, queria agradecer o convite... para a mesa, para mediar a mesa, enfim, vou me apresentar rapidinho. Eu sou professora da Escola de Belas Artes, da UFRJ. E a minha apresentação se chama A Dimensão Espiritual da Técnica, Marina Abramovic, a Realidade Virtual. Esse é um projeto que quase se encerra com essa comunicação e uma comunicação sobre o Olafur Eliasson, que é subsequente a esse texto. E eu comecei pensando, na verdade, a questão da realidade virtual, não pela técnica em si, mas a partir dessa performance da Marina Abramovic, que eu vou falar. Essa performance foi uma performance recente, que ela vai fazer em 2018. Ela começa a trabalhar com realidade virtual em 2017. É um projeto que envolve uma galeria de arte londrina chamada Acute Art. Tem um trabalho exclusivo com realidade virtual, em que envolveu a Marina Abramovic, o Olafur Eliasson e o Jeff Koons, todos pioneiros, enfim, começaram a trabalhar pela primeira vez com realidade virtual, a partir desse convite dessa galeria de arte londrina. E aí o meu trabalho tem essas três questões-chave, assim, de um pós-cinema, que envolve uma questão e uma discussão sobre linguagem de realidade virtual, que linguagem audiovisual é essa, que paradigma, que novo regime de visualidade a gente está falando quando pensamos numa linguagem não mais audiovisual, mas áudio-tátil visual e que rupturas a gente pode estabelecer a partir dessa linguagem da realidade virtual. Um paradigma pós-humano, que envolve uma interação homem-máquina. E uma questão pós-orgânica, que foi uma questão que eu tratei a primeira vez que eu falei sobre esse trabalho, inclusive o Eric estava presente, que envolve a questão do uso do avatar no campo da performance, porque a Marina Abramovic ela faz essa performance com um avatar que é criado para esse trabalho, né? Então, é uma discussão sobre os limites do corpo, os limites da arte com esse avatar, enfim. E aí tem um epígrafe no meu trabalho... que diz o seguinte: as máquinas do final do século XX tornaram completamente ambígua a diferença entre o natural e o artificial, entre a mente e o corpo, entre aquilo que se autocria e aquilo que é externamente criado, podendo-se dizer o mesmo de muitas outras distinções que costumavam aplicar aos organismos e às máquinas. Nossas máquinas são perturbadoramente vivas e nós, assustadoramente inertes. Esse é um epígrafe do texto da Donna Haraway, que é o Manifesto Ciborgue, de 1985, e que inspira um pouco... a leitura do trabalho da Marina Abramovic com relação ao corpo, enfim, ao uso do avatar. Então, como eu falei, a primeira questão em relação à linguagem, e aí tem uma discussão que parte da leitura dessa linguagem audiovisual... Só um minuto. Para a realidade virtual, que eu recuperei um manifesto de 1965 chamado Culture, Intercom and Expanded Cinema, que é um texto anterior a um texto muitíssimo conhecido, que é o Expanded Cinema, que é um texto de 1970, e que são textos que inauguram um pensamento de ruptura com a linguagem cinematográfica clássica, né, com a teoria do cinema clássico, com a questão do dispositivo. E nesse manifesto desse artista, né, o Stan van der Beek, ele já coloca uma série de questões de rupturas com o dispositivo de um cinema multissensorial, de um cinema multitela, de um cinema cujo acontecimento é sinestésico, rompe completamente com a questão da sala escura. É um cinema, é um tipo de cinema em que os espectadores interagem com a imagem de maneira sensorial também, e eles seriam colocados numa espécie de círculo cujos pés de cada parte do público se tocariam, e eles veriam as imagens numa espécie de domo 360 graus, em que essas imagens não teriam um encadeamento de causa e consequência ou narrativa clássica, como a gente conhece. E, nesse manifesto, o artista ele coloca questões também relacionadas ao uso da tecnologia no campo do cinema e da arte, que envolvem a relação homem-máquina, que ele dizia como imprescindível e urgente pensar numa forma, né, de ultrapassar essa linguagem clássica do cinema de forma pedagógica a criar um novo tipo de público. E esse novo tipo de público estaria ligado a um novo tipo de homem com uma nova relação com a tecnologia. E aí eu vou exibir agora um trecho do vídeo que eu gostaria que a gente visse junto para pensar aqui a questão da realidade virtual. Bom, vou falar rapidinho sobre o que é a performance dela que vocês viram aí nas imagens, mas sem o som. Essa performance significa, né, é um jogo, ela fala que essa performance é um jogo em que o usuário ele é convidado a encontrar com a Marina, como em muitos trabalhos dessa artista, né, ela sugere um encontro com o público, e através desse encontro, no qual o usuário que vai manipular esse jogo tem óculos e luvas, vai, através de uma relação de empatia, ela sugere que a realidade virtual pode causar, né, a grande pergunta do trabalho que ela faz no final dessa apresentação, que tipo de empatia ou o que de humano pode estar resguardado numa relação homem-homem através da realidade virtual. Então, a questão do uso do avatar aqui no trabalho da Marina é contraditoriamente o que esse avatar ou esse corpo pós-orgânico pode conter de essencialmente humano. Né? E não é pensar na técnica ou na tecnologia em si, mas no que a tecnologia pode funcionar como uma mediação, na minha opinião, né, no meu ver assim, desse trabalho, inclusive espiritual. O que essa técnica pode conter de mediações metafísicas. E aí eu comecei a pensar esse avatar como um corpo imaterial. Não um corpo pós-orgânico apenas, como a Paula Sibília fala no texto dela, né? Mas como um corpo imaterial, como um corpo que pode guardar, a partir dessa relação com a técnica, um caráter transcendente, e, por conta desse caráter transcendente, algo espiritual. Já que esse corpo programado, esse avatar que é cópia e mímese do corpo físico e biológico da Marina, ele é contraditoriamente aquilo que ela tem de mais humano, porque esse avatar vai guardar todas as características da personalidade da Marina, esse avatar vai se comportar e vai ter uma forma muito parecida ao corpo biológico da Marina. Então, é como se houvesse uma tentativa no trabalho da Marina de resguardar, a partir da técnica, algo essencialmente humano. Quanto tempo eu tenho? 6 minutos. Eu vou correr, então, aqui para... Eu não consegui ler quase nada, mas eu vou ler o trecho final aqui que É uma espécie de conclusão desse. Então, realidade virtual e corpo pós-orgânico. E o pós-orgânico? Realidade virtual, pós-humano e o pós-orgânico. As correntes mais intelectualizadas do pós-humanismo consideram, de forma geral, a superação do pensamento humanista ocidental, que tinha o homem como espécie superior e em oposição à natureza. O homem dotado de racionalidade é mais aperfeiçoado em relação à natureza selvagem e entrópica, segundo o humanismo. O pós-humanismo reflete acerca da maneira com a qual a mediação tecnológica afetou ontologicamente a nossa experiência e nossa condição humana. Há um entendimento de que os avanços da tecnologia, sobretudo na biotecnologia, nanotecnologia e informática, catalisam o surgimento de um novo ser pós-humano, mais capaz do ponto de vista físico, intelectual e psicológico. Em grande parte dessa corrente, a noção de transcendência revela os anseios utópicos de um pensamento alimentado com certa paixão pela tecnologia. Transcender os limites do corpo e da mente, expandir os limites físicos através de cirurgias e próteses, melhorar as capacidades intelectuais do cérebro, superando as restrições do envelhecimento, adoecimento e morte do corpo orgânico, a partir, por exemplo, do avanço da engenharia genética. O pós-humano almeja transcender a experiência humana própria da carne. Não é incomum encontrar relacionado a essa corrente inúmeros pensadores, artistas, cientistas e filósofos que apregoam, por outro lado, um valor gnóstico, místico ao pensamento pós-humanista, como aponta o Eric Felinto. Como acontece também de modo geral nas várias narrativas digitais que circulam pelo imaginário cybercultural, o pós-humanismo nos apresenta uma curiosa mescla de religiosidade e cientificidade, de futurismo e passadismo, de materialismo e espiritualismo. Na verdade, em muitos aspectos, a ciência e a tecnologia se tornam os novos focos da experiência religiosa pós-humana. Fim de citação. De que forma, pulando aqui uma parte, né? De que forma o pós-cinema relaciona-se com o pensamento pós-humanista? É uma das questões do trabalho. Que aspectos contidos nas experiências anteriores que culminaram na realidade virtual podem estar relacionados com essa corrente de pensamento? A natureza da realidade, da imagem da realidade virtual está duplamente vinculada a uma condição pós-humana. Em primeiro lugar, a fatura da imagem dá-se numa relação de causa e consequência entre o usuário e máquina, a tal ponto que torna-se desnecessário refletir o ponto de partida da imagem. Será o usuário, a partir da manipulação da máquina, que fornece um estímulo para essa imagem em jogo? Ou será o despertar do interesse interativo a guiar os limites do usuário? E, em segundo lugar, a imagem da realidade virtual sugere quase sempre a utilização de um avatar, uma espécie de corpo pós-orgânico capaz de assumir funções e desempenhos de maneira vantajosa em relação ao corpo físico. É dessa forma que pensar conceitualmente o pós-cinema a partir da realidade virtual não é mais apenas uma questão de linguagem ou de dispositivo, mas uma reflexão de caráter ontológico. A própria natureza da imagem é afetada, uma vez que há um coeficiente técnico indispensável no fazer e no ser da imagem. A necessária utilização de um avatar para a experiência do trabalho Rising, da Marina Abramović, atualiza algumas questões em relação ao contexto homem-máquina. Na performance, o corpo físico ganha uma espécie de cópia digital com limites infinitos, no dizer da artista. A obra consiste, para concluir, a obra consiste num jogo em que o usuário é convidado a interagir com o corpo avatar da Marina num mundo pós-apocalíptico, cujo contexto é o derretimento das calotas polares, aquela imagem que a gente viu, em ritmo progressivo por conta do aquecimento global, que coloca também o trabalho dela numa questão e num contexto de crise ambiental. Ao vestir óculos e luvas, podemos encontrarmos com Marina e decidir, a partir desse encontro, se queremos ou não salvar a humanidade de um afogamento. Nesse momento, o corpo avatar da artista está imerso numa caixa de vidro embaixo d'água. O avatar seria, portanto, não um corpo robô ou um corpo ciborgue, mas um corpo imaterial, possibilitado pela mediação tecnológica e transformado pelo trabalho da artista num corpo metafísico e espiritual. O trabalho Rising sugere um tipo de experiência mediada pela tecnologia que nos leva em direção à transcendência, a uma dimensão espiritual, não nos leva em direção à máquina, nos leva em direção à potência metafísica das técnicas, dos robôs e dos avatares. Rising é um jogo performance capaz de causar empatia e suscitar emoções. O avatar é essencialmente humano, com todas as contradições, não na sua natureza e forma, mas na sua condição. O que de especificamente humano poderá permanecer resguardado, na performance jogo de um corpo avatar? É isso, obrigada. Bom dia, pessoal. Agradeço a presença de todos que acordaram nesse lindo dia. Esse artigo é um fragmento da minha pesquisa. Eu venho trabalhando com arte sonora, tenho usado o som como um estudo de caso para averiguar possibilidades de identificação e de percepção de forças invisíveis dentro de um universo poético artístico. Então, para contextualizar... Desculpa, gente. Foi o tempo dela que acabou de acabar. Perdão. Então, para contextualizar rapidamente, eu inicio a minha pesquisa usando a simática como esse fenômeno como um estudo de caso para averiguar a influência do som na matéria. Então, para quem não conhece, a simática é um ramo da física que vai estudar especificamente isso, né? Como as ondas sonoras elas podem influenciar a matéria. E eu comecei a desenvolver essa pesquisa em meios líquidos, né? Então, eu preparava alto-falantes que eu isolava eles e imergia eles em espelhos d'água e, a partir do uso de frequências graves e alternância delas, eu criava movimentos e formas nessa superfície, nesse espelho d'água. Então, isso aqui é para vocês entenderem um pouco de onde que vem a pesquisa. Aqui a gente está sem som, mas aqui é um trabalho que eu estou fazendo em um espelho d'água. Eu estou usando um alto-falante de 250 watts e tem frequências graves que eu não estou conseguindo tirar desse computador. Mas só para vocês terem uma noção de como o som ele pode criar uma série de movimentos, uma série de formas. E eu parti daí para iniciar minha pesquisa. Então, no decorrer do processo, eu vou começar a pensar na arte, na tecnologia, como um meio, um veículo possível para a depuração do sujeito e para uma possível aproximação de transcendência, né? Então, eu parto do princípio de que... Não vou precisar de mais som, não. Não. Agora é só para ser isso mesmo. Obrigado. Então, eu vou partir do princípio de que nós, seres humanos, não temos ainda vários sentidos desenvolvidos, assim como outras espécies animais têm. Por exemplo, o elefante consegue se comunicar a quilômetros de distância pelos efeitos sísmicos que eles produzem na Terra. Os morcegos, por exemplo, têm os sonares mais desenvolvidos que os nossos, né? Então, eu vou partir do princípio de que a gente ainda não tem instrumentação para a gente perceber uma série de outras questões, de outros universos que estão aqui no mesmo lugar que a gente, né? Então, partindo desse princípio, eu também acredito que, em termos de conhecimento científico e tecnológico, a gente, evidentemente, não conhece uma série de coisas que existem, né? A exemplo das forças eletromagnéticas, né, que hoje em dia a gente usa o tempo todo, né, mandando mensagem, Wi-Fi, Bluetooth. E se a gente fosse pensar nisso há 300 anos atrás, isso seria uma coisa considerada totalmente absurda, né? Então, eu coloco de lado a veracidade ou não e algumas questões muito do ramo científico, porque a ciência ela costuma ser muito cética em relação às coisas que a gente não consegue aferir, né? Então, eu parto desse princípio de que existe uma série de conhecimentos que ainda não estão revelados e que a gente pode acessar a partir de alguns procedimentos que a gente já dispõe. Né? É, então, eu vou partir desse, desse universo e também vou entrar em numa ideia de que a gente está saindo de um paradigma da materialidade e do conhecimento do mundo material para um paradigma de consciência dessa realidade de uma forma mais expandida, né? Coisas que também, também vieram junto com a física quântica e com várias outras questões que eu não vou abordar aqui. É, então, eu vou abordar aqui rapidamente alguns... alguns experimentos, alguns fatos históricos, algumas curiosidades, mas que elas vão apontar para o mesmo tipo de pensamento que eu estou trazendo dentro dos meus trabalhos. E eu vou começar falando sobre o John Keeley. O John Keeley, ele viveu no século XVII, e ele foi um cientista que ele pesquisou uma série de... Ele inventou uma série de máquinas e ele trabalhava muito com a questão da vibração. Então, ele vai desenvolver uma série de teorias sobre a vibração dos elementos, dos corpos. E um dos apontamentos que ele vai trazer, que eu acho assim, que eu acho que ele pode ser usado de forma... metafórica, que eu acho bastante interessante a gente pensar nisso em outra escala, não só na questão da física, que é uma lei de atração e de sintonia entre elementos, entre corpos, né? Então, ele vai colocar o seguinte, que objetos semelhantes, justapostos e vibrando em uníssono, eles seriam mutuamente atraídos. E, por analogia, se você justapõe dois corpos semelhantes que estão vibrando em frequências diferentes, eles tendem a se distanciar. Tá? Então, essa é uma lei que ele chamou de lei das ressonâncias. Então, ele vai desenvolver uma série de equipamentos e ele vai desenvolver esse equipamento em específico, que ele dizia que, a partir da água e da vibração de diapasões, ele conseguiria extrair uma força que seria muito mais potente do que a força a vapor, que era a força, assim, uma das forças mais poderosas que existiam na tecnologia da época. Então, ele vai dizer que quando ele coloca... os átomos em ressonância sonora, os átomos da água em ressonância sonora com esses diapasões, ele criaria essa força que seria muito poderosa. E ele começou a cair em descrédito porque ele dizia que essa energia ela era muito poderosa e que ele não poderia compartilhar esse conhecimento antes de que essa força tivesse sido devidamente controlada e pesquisada por ele. Recentemente, no Colorado, tem um pesquisador chamado Daley Pond que retomou esses estudos e ele reproduziu algumas dessas máquinas. Tem um site, inclusive, no ar que fala sobre essa energia, que seria uma energia vibratória parasintética, alguma coisa assim. Se você entrar no site, você vê que várias das coisas que eles colocam lá têm muito a ver com os poderes mentais, né? com a influência dos processos mentais na ativação dessa força. Eu ainda não entrei muito dentro dessa questão dele, porque eu estou primeiro fazendo um apanhado geral do que pode ser interessante e se afina com as coisas que eu estou pesquisando. Uma outra coisa curiosa é um processo de levitação que foi presenciado no Tibete, onde vários monges eles conseguiriam, a partir de uma formação de monges que entoariam mantras, uma segunda linha aqui na frente, onde teriam vários instrumentos, eles conseguiriam fazer a levitação de pedras que subiriam para cima de montes. E segundo as leituras que eu fiz, esse conhecimento ele teria sido adquirido dos egípcios, pelos tibetanos. Vou pular algumas partes aqui, que eu tenho só mais 5 minutos. Bem, eu vou estudar um pouco a questão das vibrações nas simáticas, e existem uma série de estudiosos que vão fazer comparações das formas simáticas com formas que existem na natureza e também com a escala de solfejo, que seria uma escala que era uma escala musical que era usada antes dessa escala temperada, que era composta de 5 notas. E, segundo alguns estudiosos, essa afinação ela traria timbres e vibrações semelhantes a forças que já existem no universo. E, por isso, a gente conseguiria trazer uma sintonia interna a partir dessas vibrações. Esses pensamentos me levaram até esse trabalho que eu chamo de Maravilha Curativa, onde eu preparei uma água fluidificada com uma pedra de diamante, areia, cristais de granada em formato de areia, e eu fiz uma água que eu chamo de água fluidificada. E essa água ela era usada dentro de um processo que é semelhante a um processo meio ritualístico, mas ao mesmo tempo uma instalação sonora, onde o participante ele tomaria um gole dessa água, ele mentalizaria benefícios que ele quer receber, ele molha o dedo na água com sal, polvilha o dedo dele nesses cristais de granada que estão em forma de areia, coloca no plexo solar e entra para dentro dessa instalação, onde ele repousa sem o celular, sem nada, no escuro, e ali há um trabalho feito com as ondas do mar, e esse participante ele ficaria imerso nesse ambiente durante 7 minutos. É um processo que se assemelha com alguns processos meditativos, mas também tem todas essas questões de trazer a questão da antroposofia, né, e dos efeitos homeopáticos que esses elementos trariam para os usuários. Dentro dessas minhas leituras, eu fui parar nesse gerador ADN-850, que eu fui descobrir isso depois que eu tinha preparado essa minha água com diamante, e esse camarada ele desenvolveu um processo que ele começou a receber uns comandos que ele deveria passar por um processo de meditação e de silenciamento interno, e a partir desse processo ele vai recebendo uma série de fórmulas. Essas fórmulas ele vai fazendo cálculos matemáticos, equações matemáticas, e ele vai chegando a sons que ele irradia para dentro dessas cápsulas. Segundo ele, dentro dessas cápsulas tem 850 resultantes desses cálculos. Essa cápsula seria colocada dentro de uma água. Essa água, depois de uma hora, teria o poder de reprogramar o DNA das células dos seus usuários. Então, o usuário ele verbaliza os benefícios que ele gostaria de receber dessa água, e ele ingere essa água. Segundo ele, há uma sintonia entre a água, a absorção dessa água, e a sua intenção para com esse processo, e isso provocaria uma alteração da sua programação do seu DNA, né? Bom, isso tudo também acabou me trazendo a esse processo que eu estou trazendo agora aqui para desenvolvimento lá no Museu do Amanhã, que é o buraco sonoro. E nele são construídos espécies de totens que eles têm um som aprisionado dentro dele. Você, ao se aproximar, você escuta o objeto reverberando. Mas quando você abre o objeto, esse som se expande. E essa expansão do som cria uma impressão de que o som externo está sendo sugado para dentro desse ambiente. Esse é um processo que ainda está em desenvolvimento. Teria muita coisa ainda para eu discutir aqui com vocês, mas por hora eu tô dedicado a esse processo e também estou começando a fazer uma pesquisa de campo nos laboratórios de zoologia, onde eu estou acessando gravações de morcegos, só que em frequências que não são audíveis a nós humanos. Então, o pessoal da zoologia tem uma série de procedimentos lá, onde eles conseguem gravar esses sons e conseguem alterar eles para que a gente consiga ouvir esses sons. Então, isso é mais um elemento que eu estou adicionando para esse trabalho. E gostaria de agradecer a atenção de todos e gostaria também de parabenizar o pessoal do Nano e do Hiper, que esse ano o Hiper está muito legal e esse espaço aqui é maravilhoso. E gostaria de agradecer. Obrigado. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Cristiane Godoy. Ela é graduada em Física pela USP, mestre em Astrofísica. Teve diversas bolsas pelo INPE, tendo estudado relâmpagos, raios cósmicos, circuitos integrados tolerantes à radiação, cinturões de Van Allen, vento solar, órbitas em diversas alturas e interação da radiação com a matéria. Trabalhou nos planetários de São Paulo como instrutora planetarista e coordenadora científica. Atualmente é observadora do INPE de laser de sódio e potássio, estudando fenômenos de alta atmosfera como densidade de átomos neutros e entrada de meteoritos. A 90 quilômetros. Bom, o título da comunicação da Cristiane... Não me passaram aqui no resumo, só um segundo. O resumo diz assim: o que acontece antes de uma estrela brilhar no céu? Como é o processo para se transformar uma nuvem nebulosa em uma pequena estrela e se contrair a nuvem de gás pela gravidade? Acho que o som está... Qual a relação entre estrelas bebês, seus jatos e as bailarinas aqui na Terra? Ou mesmo com o comportamento de partículas subatômicas? Como condições especiais como campo magnético, massa, turbulência afetam o futuro da estrela e do seu entorno? O que isso pode ter a ver com a vida fora da Terra e mega estruturas alienígenas criadas para aproveitar ao máximo a energia gerada pela estrela? Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Isso aqui é um tema que eu trabalhei no meu mestrado, que eu achei que tinha mais a ver com o tema geral, né, em relação aos outros trabalhos. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco de formação de estrelas, que é o que acontece, né, antes da estrela brilhar. Tá bom? Aqui, essas imagens são... algumas das imagens das nuvens de poeira, né? Em que vão se transformar em estrelas. Aqui, por exemplo, é uma imagem de um jato também, que é uma coisa... É uma área bem nova, assim, tem 50 anos, 60, tá bom? Então, dentro da ciência, isso é bem novinho. Que é uma das coisas que o pessoal não sabia, né? A formação desses jatos, mas vamos lá. Então, as estrelas, elas são matéria, como a gente, né? É feita de coisa que, bom, não dá para pegar, né? Que nem o ar, né? Parece que não dá para pegar. E elas nascem dessas imensas nuvens de gás, né? Que são as nebulosas. Quando a gente olha para o céu, se você olhar, por exemplo, né? Na cidade não dá para ver, né? Mas eu não sei se algum de vocês já viram uma imagem da Via Láctea, vai ter no final. Você tem as estrelas e isso aqui seria onde tem umas nuvens escuras. Você tem estrelas e tem uns lugares que não tem. Então, esses lugares são essas nuvens. Então, lá tem um monte de poeira e está nascendo as estrelas. Eu coloquei um monte de número aqui, não encanem com os números. Depois, se alguém quiser, eu mando a apresentação. Mas é só para para me guiar também, para eu dar uma noção para vocês, comparativa, né? Então, por exemplo, você tem os tamanhos, né, de 0,1 a 30 parsec nessas nuvens, né? As nuvens têm aqui, ó, 10 a 16 metros, que é um absurdo, né? 10 mil trilhões de quilômetros é um parsec, então é uma coisa muito grande. Se você pensar, então vamos pensar no tamanho da nebulosa, em relação, por exemplo, ao nosso sistema solar. Se o sistema solar, né, a órbita de Plutão, que é o nosso planeta mais distante, né, tem ali 40 unidades astronômicas, então, aí vários trilhões de metros. Então, uma nuvem dessa variaria de 1.000 a 100 mil vezes, então, em média, aí, umas 10 mil vezes maior do que o sistema solar. O que seria isso? Seria, né, chegando aí a 100 mil vezes, seria você comparar um milímetro numa régua, assim, com quase um quilômetro, né? De um metro a um quilômetro, o tamanho dessas nuvens. Então, pensa, essa nuvem enorme, de um metro a um quilômetro, né? Ela vai contrair pela gravidade e vai se transformar num sistema, tipo o nosso sistema solar, que tem ali um milímetro. Então, toda essa poeira vai se juntar por causa da gravidade. Mas aqui são imagens do processo de formação. Você começa com uma nuvem, só que não é tão simples. Não é só a gravidade pegar essa coisa enorme e puxar para dentro e formar estrela. O processo é bem mais complicado do que isso. Porque você tem alguns outros elementos, né? Além da gravidade, conservação de energia, tal, você tem uma lei chamada conservação do momento angular. Termo técnico aí. Que vai fazer com que esse negócio, né, tenha a ver com o giro. Então, tudo no universo está em movimento, as coisas estão sempre girando. Então, você vai... só que na hora que você tenta girar alguma coisa, né, e contrair, né, numa centrífuga, assim, você vai pensar, o que, que acontece? Aquele negócio tenta sair pelas tangentes. Né? Na hora que você tenta contrair, o negócio tenta sair. Então, você não haveria contração. Se você, né, se não tivesse alguns fenômenos que acontecendo. Um deles é, né, aqui tem um pouco sobre evolução temporal, não precisa, é esse negócio aqui do momento angular. Que é o quê? Essa matéria, ela vai tentar cair e daí ela vai ser expulsa pelos polos. E é isso que é uma coisa super recente. O pessoal não sabia como que era esse processo de contração. Né? As primeiras teorias o pessoal tentou fazer só contraindo a matéria, assim, e depois eles descobriram esses jatos. Então, aqui tem um dos jatos, e aqui, ó, você vê uma nuvem enorme, e aqui você vê um jatinho. Acabou que não ficou tão visível, eu acho. E esses jatos são, assim, chegam aqueles trilhões de quilômetros, daqueles, né, um parsec, aquele negócio enorme que a gente tinha falado, né? Então, se você pensar aqui, ó, né, a estrelinha está lá no meio, e o jato é uma coisa bem grande ainda. E daí a gente tem umas formulinhas matemáticas aí também, que é esse negócio do momento angular, por que ela daí consegue contrair? Você vai conservar, isso é uma lei de conservação, você vai jogar massas, jogar esse material para longe, né, da sua estrelinha aqui, ó, o seu sistema solar, né, você formaria em torno dela, estaria aqui, e aqui você teria o jato. Então, dá para ter uma noção aqui, né? Como esse jato é grande em relação ao sistema. E daí você jogando essa massa a raios grandes, né? Essas velocidades podem diminuir. Enfim, você tem um balanço nessa equação e aí você pode contrair e formar esse objeto central, formar a estrela. Tá bom? Aqui tem um experimento que eu falo para vocês fazerem em casa, mas testem sozinhos, tá? Não tenta girar ninguém numa cadeira giratória, porque a gente já fez isso lá no planetário e nós derrubamos pessoas e tal. Então, é meio arriscado, faz sozinho. Pega livros na mão e você vai girar a cadeira. Aí você vai estar na cadeira girando, aí você abre as mãos. Você vai ter matéria nas suas mãos, né? O livro. Então, você... Na hora que você abre as mãos, a cadeira vai girar mais devagar. E se você trouxer os livros de volta, enquanto, né, você está girando devagar na cadeira. Na hora que você traz os livros mais para perto de você, de novo, você volta a girar mais rápido. Então, a lei da conservação do momento angular, ela é justamente, ela faz isso. Tá? Porque na hora que você colocou a matéria longe, né, para conservar o momento angular, a sua velocidade diminui. Na hora que você traz a matéria perto, a sua velocidade volta a aumentar. Então, por isso que eu comentei, né, no resumo sobre as bailarinas. Se você observar uma bailarina, isso acontece. Tá? Né, ela abre e fecha a mão para controlar a velocidade de giro dela, para dar impulso, enfim. Aí agora observem as bailarinas de outra maneira. E, além disso, esse negócio das partículas é porque, quando a gente vai trabalhar com partículas também, né, as leis de conservação que a gente usa são assim, leis matemáticas também, a conservação da energia, que vocês lembram lá do colegial, tal, né? Energia cinética, energia potencial, tem tudo formulinha para tudo quanto é coisa, tem várias energias e tem várias fórmulas matemáticas. E para momento angular, mesma coisa. E, então, a gente usa isso, né, para estudar partículas também, quando você tem uma desintegração, quando você tem algum tipo de reação nuclear, será ok? Enfim, né, quando você, nos aceleradores de partículas, quando você bate uma partícula e quebra outras. Então, a gente usa todas essas mesmas leis. A mesma lei que se aplica nas partículas, a gente aplica para a bailarina e a gente aplica para as estrelas. Então, assim, isso é uma das coisas que eu acho mais bonitas na física, por isso que eu fui fazer física. Por causa desse tipo de poder, né, aplicar em várias áreas, né, essas mesmas leis. E façam um experimento com a cadeira também, para vocês sentirem. Tá? Não vou falar sobre isso aqui, não. Tá. Isso aqui tem a ver com você colocar esse negócio das simulações magnéticas, hidrodinâmicas, tal. Hidrodinâmica é se você coloca um campo magnético ou não coloca. Né? Porque no nosso trabalho a gente analisou isso, no trabalho que eu fiz, sobre a influência do campo magnético nesse processo, né, no alinhamento do jato. Tá bom? Aqui tem algumas fotos também de jatos. Bom, as temperaturas, elas vão mudando bastante conforme você vai contraindo o seu objeto, né? Então, a nuvem, ela é muito fria, né? 10 kelvins, lembra? Menos 260 graus, menos 270. E você vai, o objeto estelar vai indo, ele vai esquentando. Então, ele passa, né, de 10 kelvins, né, que é menos 200 e pouco, vai passando por zero e depois vai aumentando a temperatura até lá seus... Né, a temperatura dos objetos estelares jovens, 2.000 kelvins, depois ele vai esquentando mais ainda. Tipo o Sol, né? Uma estrela típica, assim, mas mesmo o nosso Sol tem milhões de graus no centro e a superfície 6.000 graus. E conforme isso vai acontecendo, as cores vão mudando. Então, você vai passando de rádio, né, as ondas de rádio, de micro-ondas, até infravermelho, depois óptico, ultravioleta, raio-x, enfim. Então, tem todo um processo que tem a ver com aquecimento. Tá? Conforme vai passando dessas fases, né, da nuvem enorme e fria, até você ter o objeto quente. Bom, e aqui tem algumas densidades. Então, aqui é interessante, né, que o nosso Sol, por exemplo, né, tem 10 a 15 partículas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é um cubinho de 1 centímetro de lado. Tá? Aqui a gente aprende, lembra do mol? Né? As 10 e 23 partículas. Nas nebulosas a gente tem essas densidades baixíssimas. E o interessante aqui é a questão do vácuo. Né? O nosso Sol, você pode pensar que ele é vácuo. O número de partículas que ele tem é comparável aos vácuos médios que a gente consegue fazer aqui na Terra, que já são usados para algumas coisas. Então, se você conseguisse passar a mão dentro do Sol rapidinho, assim, ó, não ia acontecer nada. O que acontece é uma troca de energia. É como se você pensa num forno. Se você coloca a mão no forno rapidinho assim e tira, não acontece nada, você não se queima. Mas a temperatura do forno está quanto? Né? 300, 200 graus, enfim. Né? Sem pouco. Então, como que você não se queima? Tem a ver com essa densidade. Então, isso é bem interessante também. Então, as coisas no espaço, apesar de a gente vê justamente porque tem energia, enfim, né, que tá acontecendo trocas de várias formas. não por causa da densidade, né? Já no forno, por exemplo, se você pegar na grade, você já queima a mão na hora, né? Que ele é bem mais denso. Então, isso é interessante também. Bom, a gente tem, claro, alta massa, baixa massa, você pode juntar quantidades diferentes. A nebulosa, se a gente considerar como se fosse zero anos, entre aspas, né? A gente chega à formação das estrelas em milhões de anos. Se a gente tivesse 80 anos, a gente demora 9 meses para nascer. Uma estrela demoraria 3 dias. Então, é muito mais rápido a vida da estrela, né? E quanto mais massa ela tem, mais rápido é. Tá. Bom, aqui tem uma foto da Via Láctea, que eu comentei com vocês, né? Que a parte que está escura são as partes onde acontecem coisas também. Então, isso é legal. Aí a Via Láctea é muito maior, então aqui você vê que tem um monte de nuvens, né? E ela tem esses tamanhos aqui. Então, uma nuvem, né? Um parsec, 10 parsecs, 30. É muito menor, né? Mil vezes maior. Então, a mesma comparação que você faz, né? Imagina o tamanho das coisas nesse espaço, né, gente? Ou a comparação que a gente fez para a nebulosa, para o sistema solar, né? É a mesma que a gente pode fazer de uma nebulosa para o tamanho da Via Láctea. E a última coisa que eu queria comentar é de uma estrela que ela foi descoberta recentemente, essa KIC 8462852. Os nomes hoje em dia não são, né? Que o pessoal, assim, tá começando a observar esse tipo de coisa, tá? Isso é muito recente, que você vê uma nuvenzinha em torno da estrela. E WTF star, né? Para Where is the Flux? E aí o pessoal não está conseguindo explicar, porque o fluxo dela, né, é uma estrela de baixa massa, é o telescópio espacial Kepler que viu essa estrela, então é muito recente. Mas é um caso em que você viu a oscilação da cor da estrela de 1 a 20, né? Era o normal que o pessoal costumava ver era 1%. E eles viram que essa estrela varia, o brilho dela varia em 22%. E aí o pessoal não estava conseguindo explicar isso ainda, estão estudando. E tem uma proposta da ficção científica que diz que você poderia, uma civilização avançada, para aproveitar a energia do Sol, ela poderia ter placas. Então, você poderia pegar um sistema, fazer um sistema de, como se fosse placas solares, assim, em torno do Sol, pegar essa energia e jogar para a gente usar na Terra. Porque a discussão toda, né? Hoje em dia tem muita discussão de petróleo e tal, está acabando as fontes de energia, né? Estão usando fontes perigosas, né? Como energia nuclear. E assim seria uma fonte, né? Sei lá, de boas, né? Energia solar. E você pegaria isso daí. Daí uma das propostas do pessoal para essa estrela é de que seria uma civilização avançada que estaria pegando essa energia e usando. E daí por isso que teria variações tão grandes. Acabou já. Então, assim, é uma pergunta ainda em aberto. Acharam mais uma, mas, assim, dentre todos os objetos observados, são bem poucos. Tá? O que eu, quando eu vi esses dados, né, é uma área que tem pouca gente, essa área de formação estelar que eu trabalhei. Então, assim, mas vai entrar mais gente, com certeza. Eu acredito que seja um fenômeno desconhecido, físico, provavelmente um disco interestelar, porque eles tentaram propor cometas, tal, mas a área é muito pequena dos cometas, teria que ter muito, enfim. Daí tem gente propondo disco, mas por que variaria, enfim. Ainda está a discussão, então o negócio está bem novo. Assim, se você procurar, vai lá no Google Acadêmico, procura essa estrela. Daí vocês vão ver os artigos aí, as discussões, tá bom? Mas aí tem gente falando que é uma esfera de Dyson também, enfim, a gente não sabe, a gente está... Né? E é isso, gente. Obrigada. Bom, quero passar a palavra agora para a Vitória Flório, que é a última comunicação da nossa mesa. Ela é doutora em História da Ciência pela Universidade Federal da Bahia, colabora atualmente com a revista da pesquisa FAPESP Física e mestre em Astronomia pela USP. Interessa-se por temas relacionados à astronomia, sua recepção em veículos de divulgação científica e sua relação com a literatura, especialmente no início do século XX. A Vitória vai... Você vai? Vai explorar a relação entre a ciência e a literatura como maneira de atingir e transcender espaços e tempos no início do século XX. Em 1926, seria introduzida a nova ficção científica da revista, definida sobre o slogan Ficção Hoje, Fato Amanhã. A primeira dessas revistas nos Estados Unidos, a Amazing Stories, carregava a ideia de que a ficção ultrapassaria a ciência na sua capacidade de fazer predições e, de certa forma, nos anos que seguiram ao fim da Primeira Guerra, as pessoas experimentaram viver no futuro. O universo, então, retratado pelos astrônomos no início do século XX, quando se confirmou a existência de outras galáxias além da Via Láctea, era incomensurável para o grande público. Para ultrapassar os limites da Via Láctea e viver no futuro, era necessário usar a imaginação. Outros planetas, outras estrelas, outras galáxias, mas também mundos e sociedades distantes no tempo, muito além do futuro. Oi, gente. Bom dia. Enquanto acho que está acertando alguma coisa aqui das imagens da apresentação, vou aproveitar para agradecer a vocês por receberem pessoas de tantas áreas diferentes, de tantos lugares diferentes do Brasil, que têm passados diferentes e que estão aqui nesse presente. E espero que construam um futuro levando essas discussões aqui, que sejam antenas que vão irradiar essa proposta, que é da discussão aberta, que eu acho que eu estou vendo aqui, dessas várias áreas. E eu estou achando isso muito bonito. Eu sempre participei de eventos em que tinham só físicos, só astrônomos, só historiadores. E, principalmente nesse momento que a gente está atravessando, das bolhas, da polarização, eu acho que é importante um evento como esse. E eu só quero agradecer a vocês por essa oportunidade, que é muito bonita e solidária. Obrigada. Bom, sobre o que eu faço, né? O que eu, como historiadora, o meu principal interesse é de avaliar a relação entre imaginação e ciência. E como essa relação se manifesta historicamente. E aí, por que eu decidi olhar para a ficção científica e para o jornalismo científico? Porque essas são maneiras que a ciência tem de aparecer para a sociedade. E isso não é muito comum usar fontes, entre os historiadores das ciências, usar fontes que não sejam artigos científicos ou conhecimento produzido pelos cientistas como fontes de conhecimento histórico sobre a ciência. E outro interesse é porque, de usar a ficção científica principalmente, é porque na ficção científica a gente tem um espaço aberto para que a imaginação sobre o futuro se manifeste. Porque o futuro, ele é um... vou dizer assim, pelo menos nos últimos 150 anos, não foi sempre assim, ele é um espaço aberto às possibilidades, né? Desde que, e isso é uma coisa que tem relação com a ciência também. Desde que a mecânica estatística introduziu essa coisa nas ciências, né, de que você tem várias probabilidades, você tem vários universos possíveis, isso se manifesta também na literatura, né? E você pode imaginar o futuro. Não foi sempre assim. Isso é um grande processo histórico, mas se a gente pensar lá as pessoas do século XVI, o futuro era uma coisa determinada, né? Eram as escatologias do futuro, era o juízo final. Então, nos últimos 200 anos, vamos dizer assim, esse futuro se abriu como uma coisa que tem várias possibilidades. E aí a imaginação entra, porque a gente vai passar a imaginar o futuro. E aí a ciência entra, porque assim, e entra como uma instituição de grande poder, porque é através desse poder de predição da ciência que o futuro vai poder ser determinado com uma probabilidade boa. Então, a ciência passa a incorporar a administração pública, né, como um instrumento bom para as pessoas que administram a sociedade. Por isso que ela tem tanto poder, né, também. E aí, essas revistas, principalmente 100 anos atrás, que é o período que eu estudo, 1900, a década de 20, a gente estava vivendo um período, pelo menos nos Estados Unidos, né, era um período politicamente conturbado, em que as democracias estavam... A democracia não era bem vista, né, naquela época, até aquela época, porque era uma coisa popular. E o governo ele deveria ser uma coisa que, bom, que deveria ser feito por especialistas, né, por pessoas muito, muito bem estudadas. Eu não sei se vocês se lembram desse... Se vocês conhecem um livro do Prêmio Nobel do ano passado, o Kazuo Ishiguro, tem uma parte que eu acho que é bem... Ela toca bem nesse ponto, em que está... Então, é o Vestígio dos Dias, em que está um mordomo, né, e aí o Lorde inglês e os colegas dele estão discutindo alguma coisa sobre política da época. E aí eles estão querendo argumentar que a democracia não é um bom sistema de governo, porque exatamente porque passa pelo povo, né, por decisões populares. E aí ele faz alguma pergunta muito específica sobre aquele momento para o mordomo, e o mordomo não sabe responder. E aí ele argumenta, está vendo? Olha, o povo não sabe o que está acontecendo, como que a democracia pode ser um bom sistema de governo? E era exatamente esse momento de transição que os Estados Unidos também estavam atravessando, e um momento pós-Primeira Guerra, que foi uma coisa bem marcante também nos Estados Unidos, principalmente porque os Estados Unidos entraram neutros na Primeira Guerra. Então, todos esses fatores são fatores que vão contribuir e influenciar para a forma como a ciência foi divulgada nas revistas de jornalismo científico e na forma como se imaginou o futuro. Porque é interessante a gente pensar também por que as pessoas imaginam o futuro, né? Se o futuro não foi sempre um campo aberto às possibilidades, por que as pessoas começaram a imaginar futuros e como as pessoas começaram a imaginar futuros? E aí, nesse período, né, pelo menos na década de 20, ali nos Estados Unidos, que é esse período conturbado, pós-Primeira Guerra, a ciência tinha uma imagem que já começava a ficar um pouco arranhada. E os cientistas estavam, logicamente, preocupados com isso. E é um momento também em que começa a explodir a divulgação de ciências, começa a explodir, e principalmente também por isso, a ficção científica de revista surge nesse momento, porque a ficção do Júlio Verne ela já existia, mas era uma ficção voltada para um outro público. Só que, como as pessoas começaram a... Você tem mais pessoas alfabetizadas, mais pessoas que leem, e essas revistas eram muito baratas, as pessoas começam a ter mais acesso a esse conhecimento. E, porque a democracia começou a ser o sistema de governo mais... deveria se tornar mais aceito, ali, desde o início do século, tem muitas propostas em defesa da democracia, vai começar uma defesa também nessas revistas, porque eram veículos que chegavam até as pessoas, de tornar o financiamento à ciência uma coisa feita pelo governo, porque até então não era. Então, até então era o financiamento da pesquisa científica era uma coisa feita por instituições privadas, por esses grandes caras, assim, esses grandes industriais, que começaram a fazer essas fundações, são a Carnegie, agora o Smithsonian, são essas grandes instituições que até hoje, né, financiam e patrocinam a pesquisa científica nos Estados Unidos. Eu acho que não deu certo, eu queria mostrar umas imagens para vocês, eu tenho 5 minutos. Mas e aí, o que que os caras estavam imaginando ali para o que seria o futuro? Quais eram as principais preocupações deles? São coisas bem parecidas com o que a gente vê hoje e com o que a gente tem visto aqui nesse evento também, que é a preocupação com essa questão homem-máquina. E hoje existe essa argumentação de que o robô é uma coisa que assusta, né? Porque a gente pensa isso vai destituir a gente da nossa humanidade, isso vai tirar nossos empregos. E o que é inteligência artificial, o que isso tem de humano, o que isso não tem de humano, esse mesmo tipo de preocupação passava na cabeça das pessoas naquela época, mas como a justificativa de que tentando trazer essa justificativa de que as máquinas elas iam servir para o bem-estar dos seres humanos. Ah, sim. Bom, eu vou poder mostrar para vocês algumas imagens. Pode passar. Bom. Outras imaginas. Isso era muito essa preocupação com a máquina, ela se faz presente também na ficção científica. E inclusive com elementos de pós-humanismo, porque existe o relato de seres humanos que ganham asas pela pesquisa em biotecnologia, não tem essa palavra biotecnologia, mas tem seres humanos que evoluem e que avançam e que, né, por causa do avanço científico. A ciência também, esse aqui foi um robô, um autômato, na verdade, né, que ele rodou o mundo em exposição e aí isso ganhou as páginas da ficção científica do jornalismo científico em 1928. E outra coisa interessante é que o diálogo entre as revistas de jornalismo científico e as histórias de ficção científica, ele era um diálogo que acontecia. Quer dizer, você via as pessoas criando histórias, criando cenários no futuro através da ficção científica. E você via as pessoas reproduzindo muitos elementos disso também no jornalismo. Quer dizer, as pessoas ali elas também estavam especulando no jornalismo científico o que o futuro poderia ser, que é essa coisa que hoje a gente chama de futurismos. Então, as pessoas já estavam fazendo isso naquela época, inclusive com a voz do cientista, né? O cientista endossando isso. Ah, o cientista tal diz que no futuro não vão mais existir plantações de milho porque a gente vai transformar a comida em pílulas. Porque os alimentos serão puramente manipulações de elementos químicos. Inclusive a propaganda. A gente já via também elementos de propaganda científica, que é essa coisa da ciência endossar um produto. E de você dizer para as... Estou perdida aqui nos slides, mas... de você confiar na ciência para você fazer compras, para você escolher as coisas, porque os seus sentidos eles não são bons o suficiente. Então, você tem que confiar nas pessoas que vão além dos sentidos humanos, né, que são os cientistas. Isso já começava a acontecer. E é uma época em que a propaganda é muito forte ali, porque você tem essa imagem. Sabe o Cacheiro Viajante que a gente teve aqui no Brasil? Era esse cara, o Cacheiro Viajante. E essa imagem do vendedor era muito forte na sociedade naquela época. E isso, né, passa por vários discursos. Passou pelo discurso do jornalismo, passou também pela ficção científica. Inclusive, outras imagens, né, desse cientista que aparecem na literatura, principalmente, é do Teseu, que a Gabriela falou aqui ontem, que é o herói. E principalmente porque as histórias que estão acontecendo nessas revistas de ficção científica, elas são histórias que... a narrativa delas é uma narrativa emprestada das histórias de detetive. Então, a gente não tem muita mudança de estilo nesse sentido, mas só tem aquele cara, o cara que é colocado como herói, é o cientista, que vai salvar ou o mundo ou uma mocinha. E as mulheres também não aparecem de forma diferente, nem quando elas são escritas pelas mulheres. O que, no caso desse estudo que eu fiz, eu só vi duas histórias escritas por mulheres em uma década, na verdade, em 4 anos, né, de revista, porque a revista Amazing Stories, que foi a revista que eu estudei, ela começa a ser publicada em 1926. E uma dessas mulheres, ela só teve uma história publicada porque ela se inscreveu em um concurso de forma anônima. E aí, quando foi anunciado isso, foi anunciado com uma certa surpresa para os leitores. Né? Olha só, que coisa, né? Uma mulher escrevendo histórias de... A gente sabe que elas são menos capazes, inclusive, com essas palavras, para assuntos científicos. Mas olha, ela... E até que a história dela está boa. Ela ganhou em 3º lugar o prêmio. E tem também muito essa ideia, passando pelas duas revistas, que é de que a ciência é uma profetisa do futuro. De que o cientista ele é um profeta Não só essa, na verdade, é a ideia central que orienta o editor da Amazing Stories quando ele lança a revista, de que a ficção científica ela é ficção hoje, mas ela será um fato amanhã. E aí ele usa o Júlio Verne para corroborar isso, quer dizer, para dizer assim, olha, hoje, o presente, a gente vive o futuro imaginado pelo Júlio Verne. E, nesse sentido, nós temos vivendo, estamos vivendo no futuro, e essa é uma discussão, que a ficção científica tem proposto, né? A gente está vendo várias coisas que a ficção científica propõe se realizarem, né? E por quê? Porque isso acontece. E a ideia também, por que isso está acontecendo, é que a imaginação ela é criadora, né? O que a gente cria é, primeiro, orientado pela imaginação como potência. E nesse sentido, a gente vive nos universos que a gente imagina, porque a gente está criando esses universos. Obrigada. Gostaria de abrir para o debate agora. Queria passar para o público, se alguém tiver alguma intervenção, alguma pergunta. Primeiro, obrigado. Foi um bom começo de segundo dia do Hiperorgânico. Muito bacana a mesa. Eu tenho duas perguntas, pelo menos. Uma, tentando sair da frente da caixa aqui. Uma pergunta para o Christian, que está aí mexendo a caixa, e uma outra para a Michelle. Christian, eu queria saber de você se você vê qual a relação entre arte e cura, arte e healing, né? Se há alguma e como que você vê isso, se há um limite entre uma coisa e outra, ou se há um... Enfim, se essas fronteiras estão se borrando também, qual a tua opinião a respeito disso? E para a Michelle, eu sempre faço uma pergunta a partir de uma perspectiva, que foi uma questão colocada lá pelo Roy Ascott, a respeito desse abraço tecnológico, né? Ele pergunta se há amor nesse abraço, ou nesse abraço telemático. Eu acho que isso traz uma questão para a questão do pós-humanismo, né? Então, eu acho que tem uma promessa do pós-humano, um norteador dessa transcendência do corpo, né? O Stellar vai falar da questão do corpo obsoleto, como se esse corpo não desse conta mais dessa qualidade, né? Desse contemporâneo. Eu tenho a impressão de que existem técnicas para essa transcendência do corpo. A gente não precisa de uma tecnologia para essa transcendência, né? Uma tecnologia artificial, porque eu acho que existem tecnologias milenares para se pensar isso, né? E se a gente não está precisando de uma transcendência da máquina para talvez chegar a algum lugar de encontro com esse corpo, né? Porque tem essa coisa de um gnóstico mítico, uma potência metafísica das técnicas, né, que aponta para essa uma espécie de espiritualismo das máquinas e tal. Mas eu vendo assim a apresentação da Marina que você, né, trouxe e tal, eu acho tão contrastante, né, a experiência que ela vem fazendo no Brasil, todo esse percurso espiritual, com os cristais, enfim. E, de repente, ela está ali meio que enjaulada nesse sistema de VR. Então, eu fico meio na dúvida para onde isso vai. Será que a gente faz perguntas em bloco? Alguém quer fazer alguma intervenção? Ou a gente começa respondendo? Guto, eu imagino não como um processo terapêutico em si, lógico que em algumas realidades a arteterapia é um instrumento fundamental para a qualidade de vida dessas pessoas que fazem uso da arteterapia, mas eu vejo a arte muito mais como uma parte integrante de uma série de outras de outros bons hábitos que os seres humanos podem ter para ter uma qualidade de vida melhor. E eu acho que ela pode servir, em alguma medida, para quem assim acredita, como um instrumento de conexão com outras realidades, até com questões que ultrapassam a própria existência, né? Questões mais do universal, de uma consciência mais suprema e uma noção melhor de onde nós estamos, né? Quem somos nós. Eu acho que a arte ela pode funcionar em alguns casos, depende do artista, depende, claro, de como o participante ele enxerga a arte também, mas eu acho que ela tem essa potência, porque ela pode incluir dentro dela uma série de conhecimentos e eu acho que tudo varia de acordo com essas combinações, né? Como se fosse uma receita mesmo, ou procedimentos alquímicos, né? Onde você pode combinar esses elementos que trazem essa força, né? E essa conexão. Eu penso muito mais por aí. Obrigada pela pergunta. Eu parti exatamente dessas mesmas dúvidas. E o trabalho, quando eu me debrucei nessa performance da Marina, foi imediatamente depois de ter visto o documentário sobre ela no Brasil. Quando ela vem numa viagem de busca espiritual, de cura, e que ela procura todos os xamãs e mestres espirituais no Brasil. E aí, de repente, ela parte para esse projeto com realidade virtual num mesmo tom místico que, enfim, foi o centro da pesquisa espiritual dela aqui no Brasil. E tem uma pergunta que ela faz quando ela apresenta o trabalho dela, que ela coloca mais ou menos assim, que ela pergunta como essa experiência da realidade virtual pode afetar a nossa experiência, mas não só, pode condicionar uma transferência de energia. Que aí eu acho que, em outras palavras, acho que toca na questão da densidade das coisas, né? Que a gente está lidando com algo que é virtual, mas que tem uma materialidade física cada vez maior, né? A gente fica diante de máquinas e de linguagens e de hardware e software. E eu acho que esses trabalhos com tecnologia, eles têm essa densidade de lidar com uma matéria e de com uma não matéria. E essa pergunta que ela faz, né, como essa experiência da realidade virtual pode afetar a nossa consciência, mas não só uma transferência de energia, que aí no trabalho dela, segundo ela própria, ela quer criar uma empatia com o usuário através do toque, que é algo que não pode acontecer, né, em estrito senso, numa relação com luva e óculos. E ela quer, estabelecendo esse toque a partir, enfim, desses acessórios, segundo ela, causar emoções, suscitar empatia, gerar um tipo de consciência no usuário, essencialmente humano, o que é uma contradição enorme. O que é, por si, uma contradição enorme. Então, o trabalho, para mim, ele gera muitas dúvidas, ele me deixa com essas perguntas, né? E aí que é a pergunta que eu faço para o trabalho dela, o que de especificamente humano pode ficar resguardado nessa performance jogo, através desse corpo avatarizado, através desses acessórios multitecnológicos, etc. E aí, vou só terminar respondendo a tua pergunta, contando uma historinha que é uma metáfora. A gente veio no táxi vindo para cá. Eu acabei de saber que no continente, um hipermercado europeu está vendendo óculos de realidade virtual ao lado das pantufas. Em algum momento, a gente vai ter que discutir essa questão do acesso e dos usos desses acessórios no Brasil, E de que maneira a gente vai se relacionar com essas tecnologias? Se elas vão ser vendidas também de uma maneira massificada, como os sabonetes, como que a gente vai se relacionar com essas técnicas, né? Porque a gente está supondo, na verdade, essa performance da Marina é uma tentativa de supor que a tecnologia ela pode funcionar como uma mediação também espiritual. Mas eu concordo plenamente com você. A gente tem tecnologias analógicas milenares que lidam com telepatia e transmissão de energia e multiconsciências que estão muito além da realidade virtual e propriamente desse trabalho da Marina Abramovic que eu apresentei. E, para finalizar, Guto, assim, eu acho que parte exatamente do que você falou. O trabalho dela toca nessa questão, mas o que ela faz analogicamente é profundamente mais espiritual e até, do ponto de vista artístico, mais experimental do que nessa performance. Tem duas perguntas, uma para a Cristiana e outra para a Vitória. Cristiana, talvez pudesse descrever rapidamente a participação de vocês nesse processo de identificação de registro das ondas gravitacionais, o grupo onde tu trabalhas com o Odílio esteve envolvido com isso. E, Vitória, a gente adora ficção científica, então tudo que é Asimov, tudo que é Bradbury e Clark, eu acho que todos nós lemos pelo menos uns 2 ou 3 obras. Eu fico pensando se a alimentação desses escritores não aconteceu em Pulp Fiction, de ficção científica, exatamente no período que você analisou no seu trabalho. As ondas gravitacionais, né, foram descobertas em 2016, né? Assim, esse trabalho que eu fiz, né, em outra área, é assim, a gente conhece o pessoal lá na astrofísica, né, tá todo mundo interagindo, e eu acompanhei também, porque, né, claro, é uma grande descoberta, e tem os amigos, enfim, daí a gente está sempre falando sobre isso. Em 2016, foi descoberto as ondas gravitacionais a partir de 2 buracos negros. Com relação ao que eu tinha falado, né, as nuvens, tal, elas podem se juntar e fazer assim, estrelas de baixa massa ou de alta massa. Tá? E as de alta massa é que se transformam em buracos negros no fim da vida delas. Então, assim, isso seria o fim da vida de uma estrela. No caso, 2, né, um sistema binário também, que também pode acontecer na formação. Na verdade, acho que em torno de 70% dos sistemas, das estrelas que a gente olha, não são uma só. São sistemas binários. Tá? Então, então, essa fase é a fase final da vida da estrela, não é a fase inicial. Né? A gente trata da fase inicial. Mas aí, na fase final, quando você tem esse movimento da matéria, né, se você tiver só uma estrela oscilando, que isso também acontece, você não vai conseguir ver ondas gravitacionais, pelo menos não hoje, com a tecnologia de hoje. Você tem que ter as massas um pouco mais distantes para acontecer essa emissão, né? Essa observação, essa variação do espaço-tempo, que daí a gente tem um equipamento para detectar. E, assim, é uma coisa interessante, né? Com relação ao método científico, eu acho que a verdadeira descoberta das ondas gravitacionais foi a do ano passado, que foi quando você descobriu através de 2 estrelas de nêutrons se fundindo. Por quê? Porque é um sinal muito difícil de ver. Eles extraem do ruído através de modelos. É um rolo, assim, é muito... sabe, existia uma probabilidade de você observar sem ter sido real, né? Que são os métodos assim, a onda gravitacional é um negócio muito pequeno, né? É uma coisa que oscila coisas do tamanho de um núcleo de um átomo. Então, como que você vai ver isso? Claro, existem as técnicas, no caso o LIGO, né? Tem 4 quilômetros, tipo, é uma coisa enorme, que daí vai ajudar a amplificar isso, você usa refrigeração, de cada elemento, né, dos espelhos, várias coisas. E daí você consegue amplificar esse sinal, mas mesmo assim ainda são usadas várias técnicas. Então a ciência está ficando muito complicada. Por isso que a gente trabalha, né, em uma área e não consegue trabalhar em outra tão fácil. Você demora um tempo assim. Se você muda de área, que é uma coisa que eu fiz várias vezes, é bem cansativo e trabalhoso. Porque você tem que aprender as técnicas daquela área, você demora 1, 2 anos para conseguir entender bem. Então, né? Não tá nada simples assim, mudar de área hoje em dia. E eu fico fazendo isso, louca, né? Então, é que é divertido, né, gente? É mais emoção, né? E daí você... daí eu considero que foi descoberto mesmo na época que foi descoberta a fusão de duas estrelas de nêutrons. Por quê? Porque o buraco negro, eles só observaram em ondas gravitacionais. Só com o equipamento de ondas gravitacionais. Você não viu nada com relação a coisas que já se conheciam. E quando fundiu as duas estrelas de nêutrons, eles viram o sinal e já tinham combinado assim, a gente vai ligar o equipamento, então todos os telescópios fiquem espertos, que na hora que a gente observar, vocês vão apontar para a mesma direção do céu. E aí o pessoal apontou em vários comprimentos de onda, que são várias luzes, né? Eu não comentei direito da luz lá. A luz não é só as cores que a gente vê, né? Não é só azul, amarelo, vermelho e verde, né? Você, o infravermelho, ultravioleta, raio-x, micro-ondas, tudo isso é luz. Para físico é tudo a mesma coisa, é onda eletromagnética e tal. Então, eles apontaram esses vários telescópios, então em raio-x, em micro-ondas, no óptico, no ultravioleta, no infravermelho, apontaram tudo para lá, naquela direção. Então, junto com a detecção das ondas gravitacionais das estrelas de nêutrons, que era bem mais fraca, porque é um objeto de menos massa, então você observa um sinal menor, junto com isso, só que por mais tempo, também mais fácil. Tem esses dois fatores, né? Tem o tempo, aquele das ondas gravitacionais dos dois buracos negros era 0,2 segundos que eles observaram, só um, sabe? Rapidinho. E o das estrelas de nêutrons, acho que foi 10 segundos, sei lá, foi bem mais tempo. Olha isso, né? Foi bem mais tempo, assim. E depois eles observaram coisas que já tinham sido observadas, mas o pessoal ainda estava tentando explicar o que seria aquilo, né? Tinha várias teorias. Então, por exemplo, gamma ray bursts, que são as explosões de raios gama, né? Uma das teorias era que poderia ser uma fusão de estrelas de nêutrons, e tem outras teorias. É que eles têm muitos formatos também, então pode ser que tenha mais tipos, né? Então não dá para definir completamente, mas eles conseguiram associar um gamma ray burst a uma estrela de nêutrons, e além disso eles observaram uma hipernova também, né? Então tem a observação das supernovas, que seria o fim da vida de uma estrela, mas pode ser também, né? Na hora que acontece essa fusão também acontecem vários fenômenos, aquilo lá se transformando num buraco negro também. Enfim, então eles conseguiram associar vários fenômenos e observar por horas depois, entendeu? E associar com coisas que já se conhecia. Então, dentro do método científico, de você juntar as coisas, eu acho que a verdadeira descoberta foi nessa segunda descoberta. Porque na primeira tinha muitas dúvidas por isso. E é até por isso que eles ainda queriam, claro, né? Fizemos todo o equipamento, caro pra caramba, difícil pra caramba. Aí observa o negócio e para, não, né? Também a gente tem que continuar, né? A vida continua, né? Enfim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu falei um monte de coisa aí. Beleza? Professor, tanto o Asimov quanto o Bradbury, eles acompanhavam a revista nessa época e depois se tornaram escritores dessa revista. E o Asimov, inclusive, depois propondo coisas que a gente hoje se pergunta, né? A gente está vivendo num universo imaginado pelo Asimov, assim, internet e essa coisa dos robôs também, né? As três leis da robótica. Hoje as pessoas começam a usar isso de maneira científica também, né? Para o pessoal que lida na área de inteligência artificial. E uma coisa mais interessante que isso é que sim, que esses escritores sendo influenciados pela revista de ficção científica, é que o discurso dos cientistas daquela época também foi influenciado por histórias de ficção científica. Por exemplo, tem um astrônomo chamado Harlow Shapley. E esse Shapley, ele participou de uma controvérsia naquela época da astronomia sobre a existência de outras galáxias além da Via Láctea. E o Shapley, depois, ele foi convidado para ser editor das histórias da Amazing Stories, E ele, depois que a revista, já lá na década de 30, 40, 50, o Chaplin começou a incorporar no discurso dele, nas palestras que ele dava e no trabalho dele como astrônomo, essa ideia de perseguir a existência de vida em outras galáxias. Né? Ele foi o cara que participou disso, né? Dessa discussão, existem ou não outras galáxias além da Via Láctea, lá em 1920, e descobriu esses outros espaços, né, a serem colonizados pela imaginação. E ele começou a falar disso depois cientificamente. E ele foi influenciado por essas histórias, porque as histórias de ficção científica foram as primeiras a se apropriar desses espaços descobertos, né, dessas novas galáxias, para discutir também coisas que não se podia falar abertamente, né, para falar sobre mulheres vivendo lá, mas isso na década de 40, não na década de 20. Falar sobre a posição das mulheres, né, sociedades alternativas, falar sobre o diferente, colocar os negros, né, e que era uma coisa que não se fazia, né, não tinha esse tipo de discussão abertamente. E isso eu acho isso eu acho bastante interessante, né? A ficção científica influenciando o discurso dos cientistas. Bom, eu acho que tem um tempinho para a gente fazer uma última intervenção, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta à mesa. Mas será que há alguém? Claro que há. Claro que há. Você quer fazer uma pergunta? Por favor. Eu quero fazer uma pergunta para você, essa é Juliana. Obrigada. Nesses lugares que você, nos quais você estudou a mineração, como que isso impactava na vida das pessoas que vivem naqueles lugares? Eu esqueci o nome do lugar, desculpa. Maracanaú, eu acho. Próximo de Maracanaú. Na verdade, no município de Pacatuba, no Ceará, que é perto de Fortaleza, 1 hora de Fortaleza. A gente, assim, tem os impactos socioambientais, eles são em muitas medidas diferentes, né? Tem daqueles que têm uma relação mais direta com esses impactos, que são quem mora próximo e quem trabalha também dentro dos sítios de mineração, que aí a gente está falando de uma relação cotidiana com o processo de explosão e de descame da montanha, que aí a gente está falando de vários níveis, né? Desde contaminação da terra, da água, de acidentes de trabalho com quem trabalha dentro dessa mina, de doenças laborais, né? Doenças causadas por esses trabalhos, de poluição sonora no nível que não é só, geralmente a gente pensa no nível humano, né? Mas poluição sonora é principalmente ruim para afetar o bioma que está em volta, né? Tipo, a cada explosão você mata uma série de animais, né? E vai extinguindo aquela espécie que ocupa aquele local. E poluição sonora cotidiana, assim, né? Existem explosões todos os dias no mesmo horário. Você sente a terra tremendo, inclusive. E a gente também está falando de outros tipos de afetação que está num lugar mais indireto, né? A gente está falando de um tipo de trabalho que tem uma exploração muito forte, né? As pessoas trabalham muito, sem equipamento de proteção, ganhando muito pouco, e muito a ser desse tipo de economia, que é uma economia exploratória. A gente também está falando de mudanças de capitalismo, de tipo de engenharia, de tecnologia para poder fazer um tipo de exploração mineral. Então, constantemente, as pessoas dessas comunidades, de repente, se vê sem emprego porque muda a empresa, muda a lógica, ou então o terreno já está todo escavado e eles vão para outro lugar para escavar mais. Então, você, de repente, tem uma ruptura econômica muito forte ali naquela comunidade que é dependente daquilo. Você também ver algo que é um fenômeno que acontece muito com, com explorações subterrâneas de grande escala, tipo de minério de ferro, ou como foi, né, esqueci o nome, da Serra Pelada, né, por exemplo, que movimentou 1.000 pessoas para um lugar para fazer exploração de ouro ali, né, dentro daquela serra. Então, nesses espaços, a gente vê muito o que a gente chama de filhos da mineração, que é você falar das jovens que habitam aquelas comunidades que colocam a serviço da prostituição, né, a serviço dos homens que estão ali trabalhando. Então, também você também tem esse tipo de afetação direta. E por aí vai. Assim, é uma lista bem interminável do que a gente pode falar e colocar como se afetar pelo processo da mineração. Bom, então, eu gostaria de parabenizar a todos e agradecer ao Nano pelo convite medianesa. E é isso, um bom dia. Tu ligou essa aqui já? Ah, ligou, entendi. Pessoal. Parabéns aí ao pessoal da técnica desse Maranhão. De filme. No final deu certo.